De criado no interior, mas uma patricinha na cidade grande foi quem me lançou. E no começo era uma de rosas, era eu e ela no meu alazão. Nosso perfume era o cheiro do mato, nossa suíte era no caminhão. Tava bom demais pra acreditar que era verdade, até ela mandar eu escolher a roça ou a cidade. O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado. Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo. O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado. Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo. Cara simples, nascido e criado no interior, mas uma patricinha na cidade grande foi quem me lançou. E no começo era uma de rosas, era eu e ela no meu alazão. Nosso perfume era o cheiro do mato, nossa suíte era no caminhão. Tava bom demais pra acreditar que era verdade, até ela mandar eu escolher a roça ou a cidade. O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado. Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo. O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado.